deixa a sorte te levar, te conquistar. Vale Cap, já seu Vale Cap e o seu sonho vai se realizar. Vale, vale, Vale Cap, com dinheiro com certeza sua vida vai melhorar. Vale Cap, como sabe que a hora é agora, você pode ganhar. Vale, vale, Vale Cap, sua sorte chegou com a solução e o seu sonho tá na palma da mão. Vale Cap, vale a pena sonhar e realizar.